novilha, laço, vaca, laço, touro. Depois que eu ando farmada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, famoso braço de ouro. Laço novilha, laço, vaca, laço, touro. Depois que eu ando farmada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, famoso braço de ouro. Mando-lhe um laço e argola, faz um tinito, amante do laço comprido. Sabe bem que eu tô falando? Abro o cavalo, miro na aspa direita, atiro bem na paleta, mas eu não vou confirmando. Que coisa linda, tendo meu lado chamado, e o locutor afamado que dá emoção nos rodeios. Dá faz um verso engrandecendo meu talento, porque sabe que lá dentro da cancha não faço feio. Dá faz um verso engrandecendo meu talento, porque sabe que lá dentro da cancha não faço feio. Laço novilha, laço vaca, laço touro. Depois que eu adeito armada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, vamos no braço de ouro. Laço novilha, laço vaca, laço touro. Depois que eu adeito armada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, vamos no braço de ouro. Fala, Joelzinho, de unha na sanfona. Braço de ouro não treme na decisão, porque tem muita precisão, acima de tudo calma. E se cometer uma fina de rodeio, a vida vale um boleio, tira o laço da alma. Esporte lindo que a alegria dos rodeios, te dou no sul brasileiro como esporte da família. Me emociona e choro ao lado da cerca, admirando a beleza de uma fina pai e filha. Me emociona e choro ao lado da cerca, admirando a beleza de uma fina pai e filha. Laço novilha, laço vaca, laço touro. Depois que eu ando farmada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, famoso braço de ouro. Laço novilha, laço vaca, laço touro. Depois que eu ando farmada, é só esperar o estouro. Com laço comprido, eu não carrego desaforo. Tá chegando no rodeio, famoso braço de ouro. Só no balanço. E esse gaitaço é uma homenagem do Chique de Bordoneio a todos os laçadores, braço de ouro do sul desse Brasil. Valeu.